Paz do Senhor! Havia no museu uma estátua de mármore muito bonita. As pessoas iam lá para ver a estátua, subiam num degrau de mármore também, do mesmo material. E durante a noite, aquele degrau de mármore começou a falar com a estátua, reclamando, dizendo que todos iam ali no museu e no degrau ficavam pisando. E a estátua só ficavam admirando. A estátua disse, olha, é culpa tua, porque você se lembra quando aquele escultor começou a trabalhar em nós dois? Você ficou com medo das ferramentas e desistiu e ficou isso aí. Mas eu sabia que eu ia ficar bonito. E aí deixei ele terminar a obra na minha vida. Assim é Jesus. Ele começa, aperfeiçoa e termina uma boa obra em nós. Mas é a nossa perseverança, deixando ele terminar a obra, que nos deixa como ele quer. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.